Em seu mais novo livro, Feridas da Alma, o padre Reginaldo Manzotti pretende ajudar o leitor a responder esta e outras perguntas que afligem a alma, com uma linguagem simples e palavras de consolo e esperança. A obra já está disponível na loja virtual www.padrereginaldomanzotti.org.br/loja ou por telefone 41-3221-6050. Garanta já o seu exemplar. Você também encontra o novo livro do padre Reginaldo Manzotti, Feridas da Alma, nas melhores livrarias de sua cidade. Você já pode adquirir o seu Diário Espiritual 2013. Nele você pode fazer exercícios espirituais, anotar compromissos, apelos de Deus e acompanhar a liturgia diária. Aproveite o desconto especial de lançamento. Entre na loja virtual www.padrereginaldomanzotti.org.br/loja e faça o seu pedido. Se preferir, ligue para 041-3221-6050 e encomende o Diário Espiritual de 2013. Você também encontra este produto nas melhores livrarias de sua cidade. Queridos filhos e filhas da Hora da Misericórdia, que bom que você está aí com o rádio ligado e acreditando na misericórdia de Jesus. Dia após dia, terço após terço, nós vamos nos apropriando da graça de Deus. Vamos juntos escutar o que Deus tem a nos dizer através da vida. A vida que é um testemunho de fé. Escute. Sou Roseli dos Santos Cirilo, de Alta Floresta, Mato Grosso. Ouço pela Rádio Floresta. Padre Reginaldo, sua bênção. Padre, quero deixar meu testemunho de duas graças que recebi. A primeira foi um fungus que tinha nos pés e no joelho há mais de 5 anos. Tratava, ele sumia e voltava. Pois coloquei meu remédio na frente do rádio, tomava e passava e lavava com água benta. Hoje estou curada. A segunda graça foi uma ferida no útero que já estava bem avançada. Fiz uma cauterização. Um dia o padre disse que quem tivesse alguma ferida, que colocasse a mão, que Deus ia derramar muitas bênçãos. E eu coloquei. E hoje, para a honra e glória do Senhor, estou curada. Obrigado, Senhor. Obrigado, Nossa Senhora. Evangelizar é preciso. Que Deus abençoe, querida. Evangelizar é preciso mesmo, com certeza. Bíblia aberta, cartilha de oração. Texto de hoje, Lucas 2, 41 a 52. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Tendo Jesus atingido 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Acabados os dias da festa, quando voltavam, Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o percebessem. Pensando que ele estivesse com seus companheiros da comitiva, andaram o caminho de um dia. Então começaram a buscar entre os parentes e conhecidos, mas não o encontrando, voltaram para Jerusalém à procura dele. 3 dias depois, o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que ouviam estavam maravilhados da sabedoria de suas respostas. Quando eles o viram, ficaram admirados. E sua mãe disse: meu filho, que nos fizeste? Eis que tua mãe e eu teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. Respondeu Jesus: por que me procuráveis? Não sabias que devo ocupar-me das coisas do meu pai? Eles, porém, não compreenderam o que lhes disseram. Em seguida, desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. E Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça, diante de Deus e dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Festa da Sagrada Família de Nazaré. É a festa que nos leva a celebrar também as nossas famílias. Por isso, eu convido você a rezar comigo. Repita essa oração que eu vou falando devagar. Senhor Jesus Cristo, abençoai nossas famílias. Ficai sempre conosco nesta hora em que vivemos. Senhor Jesus Cristo, ensinai-nos a rezar. Abri nossos corações ao perdão e à compreensão. Afastai de nossos lares o perigo da separação, do divórcio, e fazei-nos viver em unidade e amor. Vossa mãe era serva do Senhor Jesus e sempre guardava a palavra, como assim deveria agir todas as mães cristãs. Vosso pai adotivo, José, era um homem justo. Vivia na fé e na esperança. E assim deveriam viver todos os pais aqui na terra. Sagrada Família de Nazaré, protege a minha família. Senhor, protege a minha família. Meu lar, Senhor, nesta festa da Sagrada Família, vem encher de amor e alegria. Vem trazer-nos as graças, Senhor. Vem trazer-nos a graça do perdão. Do perdão, ó Senhor. Faz do nosso lar um templo de amor. Vem trazer-nos a graça, cante forte. Vem trazer-nos a graça do perdão, ó Senhor. Faz do nosso lar um templo de amor. Agora solte a voz, aumenta o volume do rádio. Derrama, Senhor, tuas bênçãos. Derrama, Senhor, sobre nós a paz que dissipa o rancor. Você está escutando? Derrama, Senhor, tuas bênçãos. Derrama, Senhor, sobre nós. Derrama, Senhor. Nos une na dor, nossas forças renovam. Senhor Deus, neste domingo em que celebramos a festa da Sagrada Família, ampara, conforta, protege. Abençoai a água, a roupa dos enfermos. Ampara os distantes e ausentes. E Senhor, que esse momento de oração produza frutos de renovação em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz.